golly, he sent me the magic. Hatchet. Transando de frente pro espelho. Na régua, couro no peito. Camisa de time, gata de vender teu segredo. Maldades não me vencer. Mundo sujo, tá aqui meu dinheiro. Recalcado, tu vai ter que engolir meu eterno cartucho de dedo do meio. Morena, eu sei que tu quer as coisas. Também quero muito te ter. Senta no meu carona. Hoje o couro vai comer. Não empata pra cima de mim, tu não ronca. Já não sinto medo de nada. Oi, quem não fecha, torce contra você. Ando sempre certo pela contramão. Quero te encontrar gostosa no contexto. Rebolou pra mim, segurou meu cordão. Vida melhor do que essa daqui não tem. Vida melhorou, mas tá cara, falando em cara. Para que nem olha na minha. Corte americano na bala, cara de tralha. Ela quer saber da onde eu sou cria. Se vale a pena se tu fizer tão bem. Nigga, eu sei, pena, sei que tu quer então vem. Copão na mão, olhou pra mim. Fingiu que não, mas sei que não é bem assim. É, papo de milhão, que nós tem pra fazer. Renovar contrato igual Neymar no PSG. Bigode fino igual meu trampo. Mano, eu tô vivendo o que eu canto. Mano, eu tô colhendo o que eu planto. Já tô muito longe do fim. Sempre com meu bando, jacaré mordendo meu pano. Ela perguntando qual o plano. Disse que só depende de mim, porque eu ando sempre certo pela contramão. Quero te encontrar gostosa no contexto. Rebolou pra